Fudeu agora é minha vez, tio. Vai ter que me engolir, tio. Vai ser ruim de descer, tio. Meu peso não é vazio. Meu DJ é o vinil. Segura o bang, invadiu. Floripa bombou no Rio. Floripa é bem de Brasil. Um pedaço de terra aqui perdido no mar. Nascido na Carmela Dutra, nego, eu vim pra ficar. Sou um mortal imortal. Tô de passagem, mas fico. Eu sou Raul de Pará. Eu sou o Chaves e o Kiko Moro. Quem me apoiou, vem comigo já. Mas seremos vencidos. Isso é força de já. Se sinta dentro do hino. Escuta o barulho do sino. Se não ouvir, eu buzino. Bang do cash, os menino. Baby gigante tá vindo. Dia lindo, vem, vem. Explode tudo, blém, blém. Muros loucos passei. Foi difícil, enfrentei. Sem evento, sem cachê. Suga aqui, depois cadê? Só vejo fecha clichê. Toca essa porra, DJ. Quem é real? É. Quem é real? É. Who is real, y'all? Who is real, y'all? Quem é real? É. Quem é real? É. Who is real, y'all? Who is real, y'all? Quem é real? É. Quem é real? É. Who is real, y'all? Who is real, y'all? Quem é real? É. Quem é real? É. Who is real, y'all? Who is real? Who is real? I drop a later feel. I got my feet closed and my heart is made of steel. In this rat race, don't work for no CIA. Cape Town, LA, Floripa, Montego Bay. We out the hood, what more I gotta say? You wanna nickel back? I wanna gotta A. With a grabbing mic, there is no delay. Goddamn DJ, you make my day. Hey! Keep it doing, keep it going, going high. You ain't got no limit, one day you reach the stars. Step by step,